eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Chegou o mês de férias, tô voando pro Pará. Vou direto ver o peru, apurar meu radar. Ficar bem à vontade e matar minha saudade. Eu vou na estação das águas, vou ver o Ripa no estádio. Vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar. Eu vou lá no Mangal das Graças, vou no Forte do Precepio. Mas quando chego